Eu sei que quem conta um conto aumenta um ponto. A tua língua afiada nunca me dá um desconto. Desculpa, mas assim só vai arrumar um confronto. Teu papo não é reto, de tanta curva eu já tô tonto. Então ponto final, já acabou tua moral. Se subir no morrão é certo, vai passar mal. No asfalto é igual, teu conceito tá normal. Nem bonde só pra falar um monte na moral. Teu papo de sete só serve pra alugar. Nunca vi tuas conversas servir para ajudar. Não tem dó em semear e espalhar discórdia. Depois não adianta chorar e vim pedir misericórdia. Porque eu sei que falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Tá achando que isso aqui é a casa da mãe Joana? Causada, mal contada, palavra desregulada, conversa afiada, chega de mancada, falatório vale nada. Nossa história tão mandada e sua mentira interpretada. Na roda é piada, mala da crise de nervo, fala pelos cotovelos, calo, boca de bueiro, mente, arrepia os cabelos. Chega, fala, gira, gesticula e faz gracinha, dá risada, mão no ombro e articula, picuinho. Nem que usasse ele calcinha, ainda apanha numa briga. Faz fofoca, mente muito, escolhe o alvo e faz intriga. E prejudica até quem se diz ser uma pessoa amiga. Meu espírito dos outros esquece da própria barriga e poupa nem os das antigas, logo um mordedor de fronha. Vai geral baixa porrada no Pinóquio sem vergonha. Quebra o papo de cegonha, aquele treme sol das frangas. Vive de casa alugado, que tem mansão em Angra. Mas porque mente o nariz cresce, nem só cresce como sangra. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal, rapaz. Falador passa mal. Falador passa mal, rapaz. Falador. É o que tu é, mané. Não adianta que eu já vi que eu menti pras mulher. Pela saco, invejoso tá mandado. Gosta de atrasar os outros pra adiantar o próprio lado. Lembro quando era apontado, de pequeno era falado. Então pra todos recalcar um recado, muito obrigado. Se não fosse isso passado, eu não teria meu presente. No futuro ia tá duro, então tem com a tua língua nos dentes. Inteligente é o servente, que sempre anda pra frente. Independentemente do coletivo de palestrante, que sobe no palante, cheio de alto-falante. Pega no microfone e joga seta na gente. Mas quem mandou? Cala a boca pra não gaguejar falador. Quer falar da minha fumaça que eu pago pra encher meu peito? Na moral, dedor, mas mantenho o respeito. Eu nunca vi, né, falar, não? falar assim na boa. Cuida da tua que eu cuido de mim. Fela, fela, é como eu chamo você. Me odeia porque eu sou o que você queria ser. Mas tu não aguenta carregar minha dor. Porque aonde eu ando, no andar falador. Vai na macumba pra saber da minha vida. Vai lá, joga no Google pra saber da minha vida. Pouca mumunha e muito blá blá blá. Tu vê eu vindo dali, por favor, olha pra lá. Lá, lá, lá, na cavadinha, no sapatinho. Tem que saber que isso não é papo sujeito homem. Só fala o meu nome, teu mantra é meu nome. Original, reconhece os originais. Por isso é que falador passa mal, rapaz. Falaram que é bem, falaram tanto que hoje em dia só conhecendo ninguém. Falo nada, deixa a fofoca pro vizinho. Deixa eles me queimarem porque eu já nasci neguinho. Falo nada, mas fala tu, se for pra eu falar neguinho vou te mandar tomar não. Falo nada, batuei a bala no alvo. Tô na mira de quem fala, mas não deu corão no salmo. Falo nada, toma velho e calma. Muito mais calmo. Deixa ele falar. Fala.